coisas de amor. Vou da balada para o norte, vou da balada para o norte, e se caso tiver sorte, vou pelas margens do Douro. Vou pelas margens do Douro com suas botas de couro. Tilili, bocumboraio, é para couro. Tilili, tilili, bocumboraio. E para onde vais tu, companheiro, tu que falaste primeiro? Vou juntar-me à praça forte. Tenho balas e espingarda, não tenho medo da morte. Tenho balas e espingarda, não tenho medo da morte. É bem vermelha a minha farda. Tilili, bocumboraio, é para couro. Tilili, tilili, bocumboraio. E que vais fazer, companheiro? Tens o olhar tão certeiro. Eu vou lutar com ardor pela causa do meu povo. Só da luta nasce amor. Pela causa do meu povo, só da luta nasce amor, e não da gema de um ovo. Tilili, bocumboraio, é pra cor. Tilili, tilili, bocumboraio. E para onde vais, ó tocador, ao compasso do tambor? Eu vou para onde tu fores, pois só para galos cantores a revolução está na garganta. Pois só os galos cantores têm a revolução na garganta quando o povo se alavanta. Tilili, bocumboraio, é pra cor. Tilili, tilili, bocumboraio.